Sheffield. Bem-vindos ao Tweep View. Eu sou o Magari. Eu sou o Pesto. Eu sou o Mônio. E hoje, aproveitando o início das novas, novíssimas, ao new, ao diferente, ao tudo igual, ao que se importa, Guerras Secretas, a gente vai aproveitar para falar aqui de uma minissérie do Homem-Aranha Guerras Secretas, ou Spider-Man Secret e The Secret Wars. E é aquele recomercial lá, o Ampersand, que eu aprendi o nome disso por causa do Y, o último homem. Ampersand, melhor personagem. Eu não sabia que isso tinha um nome. Ampersand, o melhor personagem. Isso saiu em 2010 nos Estados Unidos e nunca saiu aqui, infelizmente. Graças infelizmente. A Deus. Saiu na época do cerco. É, tava cercado por aí essa bosta. E, ah, mas quem fala isso é o Mônio, Presto. Onde saiu no Brasil, Mônio? Em lugar nenhum. É bom, é bem melhor. Anos de treino pra minha... falar isso, lugar, né? Vem atropela tudo. Tchau. Do que tchau, minha pessoal, voz. Tchau, até a próxima. É, e... é. Não, a gente vai ter que falar. Infelizmente. A gente vai ter que falar. Ah, vamos lembrar que a culpa disso tudo aqui é do Eric. Ah, sim, sempre. É, ele que lembrou da existência dessa revista. Ele aproveitou que eu não vou estar podendo gravar, vou deixar esses trouxas falar dessa bosta. Então podemos xingar o Paul Tobin nos roteiros, o Patrick Sherberg nos desenhos e o Terry Pellott também no desenho, no traço, no desenho, e o Brad Anderson no colorista. Essa equipe é nas quatro edições, né? É, o Terry Pellott é tipo, pelo menos no Marvel Week ele tá acreditado como o colorista, não, não colorista, o que passa o nanquim, não. Arte finalista. Inkers. Isso. Deixa eu fugir da palavra em... E se quiser xingar o letrista também é o David Sharp. Se quiser xingar a Marvel, xinga a Marvel. Se quiser xingar o Eric, xinga o Eric. Se quiser xingar a gente, xinga a gente. Mas enfim, tudo começa com um quadro negro. Estamos debaixo de uma montanha. Que montanha? Lembrando que na teoria, só explicando, localizando o povo, essa história aqui, essas quatro minisséries, é como se fosse a visão do Homem-Aranha nas Guerras Secretas originais lá. Não tem muito a ver, tem umas coisas a mais, outras coisas que não inúteis, mas essa é a ideia. Cada edição vai pegar algum momento da Guerra Secreta que foi contado ou que não foi contado. E vai ser contado de uma forma completamente diferente, mas enfim. É, mais ou menos como eles fizeram. Teve umas minisséries do Homem-Aranha Quarteto Fantástico, que era assim, cada minissérie, aquela com Tocha Humana, cada número da edição da minissérie se passa em um momento cronológico. Uhum. Aqui é cada uma passa em um momento da minissérie. É pra esquentar pro Guerra Secreta Especial do Deadpool, que tem o Deadpool também na Guerra Secretas, né? Que é bem mais legal. Que é bem mais legal. Que bom, você me dá ânimo. Dá pra, até porque não dá pra ser pior que isso. Ou melhor, dá sim. Pior dá que tá, não fica. É. Sempre dá pra ser pior, aprendam isso, gente. Dá. Eu aprendi isso com a Marvel. A cada dia nos ensinando, né? Ah, não, pior que isso não fica. Fica. Aí o Homem Vagalume, discípulo do Homem de Ferro Júnior. O problema é que a Marvel entende isso como um desafio. Como assim não dá? Dá sim, quer ver? Vou mostrar. Entendeu? É. Enfim, aqui a primeira edição começa com aquela na cena que joga uma montanha em cima dos heróis e o Hulk tá lá segurando, impedindo que a galera seja esmagada. Tá lá brincando do seu Atlas. É. E aí, enquanto o Hulk tá segurando a montanha, a gente volta alguns minutos. Umas 3 horas antes, para saber o que aconteceu até aí. Então a gente tem a contextualização, primeiro do homem molecular jogando a montanha, e aí a gente volta um pouco, tem heróis e vilões sendo trazidos para nós, para esse mundo bizarro que foi criado depois de uma galáxia. Não, o mundo bizarro é da distinta concorrência. Ah, ele nem é quadrado, né? Esse é o nem Battle World. Esse é o Battle World número 1. É, original. Que foi criado pelo Beyonder, depois de ter destruído uma galáxia. Tem pedaços de vários mundos. Um dos pedaços é Denver. O cara é tão poderoso a ponto de construir um planeta, mas ele precisa ficar costurando pedaços de outros planetas pra construir, é isso? Sim, isso se chama trabalho universitário. Contável. Se chama troca, a lei da troca equivalente. Isso se chama preguiça. Ué, pra que você vai inventar a roda se ela já tá criada? A gente só remodela. E aí, depois dessa breve explicação, a gente volta 3 horas atrás pra mostrar o Hulk, o Capitão América e o Homem-Aranha conversando no meio de uma floresta. Tem também a Capitã Marvel, mas ela faz só uma participação especial, porque ela é scout do grupo que vai usar... A Capitã Marvel aqui... Correr por aí. A Capitã Marvel aqui, nessa história. Não só nessa, mas na Guerra Secreta tão inútil que abriu o corto ali e ninguém nem sentiu falta. Ela não tinha sido apresentada no Brasil ainda, por isso que a gente não sentiu falta. Por isso. Pô, assim, não fez nenhuma falta. Tem alguma coisa faltando aqui, não? Pulou. Quem se importa agora? Lógico, você nem sabia que ela existia. Como é que você sentiu falta, cacete? Ah, não. Tô falando alguma cena que podia ter... ficou mal. Igual tem uns certos filmes aí que falam que a versão estendida é melhor, mas que no filme normal é um corte cheio de retalhos. Sinto tanta maldade com palavras do Magaren. Ó, eu não assisti. Dizem que melhora, mas o que eu achei ruim não vai melhorar. Só refilmando. Então, não vamos entrar nesses detalhes. Ah, deixa o Batman Loves Superman pra lá. Que eu tô mais interessado no próximo desenho do Batman, que aí sim vai ser o Batman que vale. Isso, meu, muito promissor. Mas não, eu tenho que assistir. Tem um monte, tô com um monte de desenho da DC. Você viu atrasado. Qual que é o próximo que vai lançar, né, o Presto? Não, qual? Return of the Caped Crusader? Não vi. É o Batman da série dos anos 60. Acho que eu vi umas imagens, sim. Mas voltemos ao motivo de estarmos aqui, né? Enquanto a Capitã Marvel tá voando por aí, os três amigos estão no meio do mato observando vilões. Então stalkeando a Encantor, isso sim. É que apareceu o lagarto aí aleatoriamente, correndo. Como um monte de coisa nessa história. Não sei de onde veio, pra onde foi. Eles também não ligaram e ficaram olhando a Encantor. Olha, não posso culpá-los. Eu prefiro olhar a Encantor do que o lagarto. E é isso. Aí o Homem-Aranha fica enchendo o saco, falando... Das incongruências da saga. As incongruências dele mesmo. Faz sentido. Dá dó mesmo, porque, poxa, os vilões, eles têm muito mais poder de fogo que os heróis, né? Eles têm o Galactus e o Homem Molecular. Não precisa de mais ninguém. Mas a bem da verdade, cara, vilão só vale a pena se ele for mais poderoso que o herói, senão não tem graça. Ah, dizem que aquela série One Punch Man é legal. Tem ideia. É um mangá. Mas nem ideia se é bom ou não, nunca vi. Eu tô com preguiça de ler. Mas muita gente, assim, em todo lugar que eu vejo, estão falando bem. Talvez eu assista o anime, que aí... Dá menos trabalho, é mais, né? Fácil. Dá menos trabalho. E ele ainda faz aquela pergunta, como assim o Magneto tá no nosso time? Como se fosse algo que todo mundo me perguntou tantas vezes. Por que raios o Magneto está no time dos mocinhos? E conversa vai, conversa vem, Homem-Aranha enchendo o saco, Capitão América mandando todo mundo calar a boca, o Hulk dando uma de anão zangado, e aí Encanto de repente começa a soltar cobrinhas rosa. Serpentinas rosas. Ai, Deus, como é que é aquela história? Eu já vi muito hentai pra saber onde isso acaba. É, pois é. Mas nos hentais eu acho que elas não são rosas, assim. Ah, tem de tudo quanto é cor, tamanho e forma, cara. Falou especialista. E aí eles lutam com as cobrinhas rosas. Eles ficam apanhando nas cobrinhas rosas. E o Hulk mostra como é que se resolve esse problema. Porque afinal ele tá com a mente do Bruce Banner. E ele é muito mais inteligente. E como que se resolve? Com inteligência, socando quem fez o encanto. Pulando feito uma vaca destrambelhada em cima de quem fez o encanto. Ela ainda fala que além de tudo, cara, vai mandar o Hulk pra cadeia, porque bateu em mulher, mano. Hank Pym curtiu. Hank Pym approves that. A Encantor ainda fala assim, aquela frase básica, você é um mero mortal, você tá mexendo com poderes que não compreendo. Aí o Hulk, você não imagina o poder que eu tenho. Não, eu sou um poder que eu não compreendo. E papum, ela pensou que os poderes dela, que poderiam derrubar um cavalo, iam ser suficientes. Um mero tapinha no rosto foi suficiente pra quase quebrar o pescoço dela. Ah, se fosse o Homem-Aranha. E ela é loira. E aí, ele vai ter chance. Pois é. Aguarda um momento. Bem, e aí ele a Encantor desmaia e tal. Eles começam, o Aranha começa a encher o saco, voltar a encher o saco. O Hulk fica gritando com ele, chega a Capitã Marvel, fala sobre... Ah, ela enxerga lá onde estão os vilões e tal, e começa a conversar com o grupo, e nisso, no meio da conversa e da briga, a Encantor cai fora de novo, né? Se pirulita. Tá certo ela. Olha, tá certa ela. Vai ficar ali pra apanhar mais. Até essa cena não ocorreu na Guerra Secretas originais, então não pode acontecer nada nesse momento. E aí eles voltam correndo pra base deles. Que, ao virar a página, a gente percebe que ela é completamente destruída pelo Homem Molecular. Temos mais uma lembrança de uma montanha caindo em cima do grupo de super-heróis. A gente vê alguns heróis desmaiados, o Hulk servindo de armário para carregando os personagens desmaiados. O Capitão América ainda começa a coordenar todo mundo para tentar evitar que a rocha esmague, mas é meio estranho, né? Tipo, não sei. Como que você coordena isso? A base, todo mundo junto, bota o Senhor Fantástico pra fazer tipo um casulo de proteção e ele que se exploda, porque ele vai ficar exposto. Pois é. Aí, paciência. Perdemos um, mas não perdemos. É uma questão de lógica, né? Ah. Aí, não, as quadrinho necessidades que eu... de muitos superam as necessidades de poucos. No quadrinho que o Senhor Fantástico tá enrolando o pessoal, começando a enrolar, o Gavinho Arqueiro tá parecendo o Tigre do Thundercats. Lá, aí volta pro quadro negro lá. Volta pro começo. Aí a gente volta pro começo e fica nesse loop eterno, infinito. Quase isso. Aí a gente volta pra base deles no momento depois que eles saíram, depois que eles encontraram a Encantor e antes da base ser destruída. O que deve ser 2 horas antes da montanha. Ou 1 hora antes da montanha. E eles estão observando o Capitão América e o Aranha estão observando o Galactus. Com várias câmeras que devem ser drones. Embora eles não sabiam que drones existiam nesse momento. Drones existiriam, né? Você quer dizer? É, sim. Pelo menos pro desenhista, naquela época. Tá ficando confuso. E aí a gente tem uma cena muito bizarra do Homem-Aranha começando a falar que o Hulk é perigoso, ele tá sempre com raiva. Como que vocês podem manter o Hulk dentro do grupo? Não seria ele mais vilão do que herói? O Capitão América falou. O Capitão América, quer saber? Cala a boca. Porque eu tô ficando com raiva, seu inútil. E eu também por estar ali nessa bosta. Que é o que eu já falei, cara. É o tipo de coisa que você nunca veria o Aranha falando desse jeito. É o Aranha que as crianças gostam de hoje. Eu acho que... Então, a gente falou em off, mas eu acho que o Aranha falou com a pessoa errada. Se ele tivesse conversado com o Homem de Ferro, o Homem de Ferro já teria mandado o Hulk pro espaço muito mais cedo. Mas o problema é que o Aranha nunca chegaria a essa conclusão. O Aranha não falaria isso. Ele ia ser o primeiro a falar. Não. Ele ia ser o primeiro a falar, cara, ele tá com a inteligência do Banner. Vamos dar o benefício da dúvida pro cara. Esse é o Aranha que eu conheço. Eu acho que o Peter mesmo, mesmo com o Hulk, com a inteligência do Hulk, ele não ia chegar a essa conclusão de mandar o cara pro espaço ou eliminar ele como se fosse um vilão. Ele sempre vai dar o benefício da dúvida. Ah, não, sim, eu tô falando nessa situação específica. Nessa aqui específica, porque ele sabe que ele tá com a inteligência do Banner. Ele é ser o primeiro a falar isso. Tipo, não, gente, para. Cai, não cabe nele esse papel, pilantra. Vou lembrar que esse aí não é o Tony Stark. Sim. Apesar de que a nossa... Na primeira versão da Abril era, né? É, esse é o Rhodes. Eu esqueço, eu tava lendo toda essa história... Toda a história que eu li, eu fiquei lembrando do Guerra Secretas que eu li a primeira vez. Que eu comprei num sebo as 12 edições no formatinho. Então é a versão cortada. Eu tenho embora eu tenha lido depois a versão encadernada que a Panini lançou. Certa. É, a versão americana e não a brasileira. Não, porque depois abriu e lançou na Teia do Aranha a versão correta, né? Ah, então que essa é não a tem. Que eu tenho. A da primeira versão tem algumas edições esporádicas só. Eu dei muita sorte, encontrei no sebo todas e paguei 20 centavos cada uma. Eu não dou essa sorte na vida. Já faz um tempo, mas mesmo assim, acho que foi faz um tempo. Agora se eu for pensar, foi ano 2000, 2001 no máximo. Daqui a pouco eu descubro que você achou uma das escavações. Olha, meu Deus. E aí eu tirei... Eu comprei todas elas, o grampo tava enferrujado, aí eu tirei todas, eu tirei o grampo, dei uma limpada e li e guardei. Grampeou de volta, não? Não, não. Deixei sem grampo, é melhor. Senão ele vai enferrujar, né? Jeito. Uhum. E na época eu gostei. Na verdade eu gostei mais de ter encontrado essas edições antigas do que da história, porque a história é bem ruinzinha de Guerra Secreta. Ela sim, foi feita mesmo. Foi. Na época o povo já falava isso. É uma historinha. Ela fez bonequinho. Ela tem o valor histórico de ser uma das primeiras mega sagas de verdade da Marvel, né? Ou a primeira mesmo. Da Nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, é. Uhum. Mas ainda é melhor que essas atuais. É porque a DC tava tendo a crise nas Infinitas Terras na época, né? Então, veio depois, não foi? Acho que ela veio um ou dois anos ela, depois. Ela veio com uma resposta à crise. A crise. Não, a crise veio depois. Acho que a Guerra Secretas tem que entrar agora. Foi 2000 e... Foi 83, 82, 83 e a crise nas Infinitas Terras veio um ano depois. Agora eu fiquei na dúvida, cara, porque se não me engano as Guerras Secretas foram feitas como resposta, não foi? Ou será que tava tendo boato e eles resolveram correr pra lançar antes? Não, a única coisa que eu sei do Guerras Secretas foi por causa de vender boneco. Eles queriam vender, a Mattel queria vender os bonequinhos, porque a DC tinha um contrato com outra produtora de boneco que tava vendendo. E aí a Mattel... A Guerra Secreta veio antes mesmo, fato. Que ano que ela é? 84. E a crise é 85, 86. 85. A crise começou em abril de 85. Começou quando acabou o Guerra Secretas, olha. Enfim, vamos terminar essa bosta logo. Pra desfocar, né? De novo. Já sabe. A gente tem que trazer conteúdo, porque a história não tem. É, bom, então vamos fazer o remake do cast das Guerras Secretas. O Eric não gosta dele mesmo. A gente aproveita que ele não tá. Ele não vai ouvir mesmo, né? Ah, ele nunca ouve. Bem, aí virando a página, a gente tem, logo depois que o Homem-Aranha, o Peter, ele é deixado pelo Capitão América pra ver a paisagem, a gente vê os vilões invadindo a base dos heróis e destruindo tudo. Destruindo, semi-matando, porque não pode matar, então eles só estavam desacordados. E aí vem um enorme pedaço de metal em cima deles, depois vem um enorme pedaço de pedra em cima deles, e aí a gente volta pra debaixo da montanha. As coisas ficam indo, voltando. É, basicamente a Mulher Hulk tenta ajudar o Bruce, não dá certo. Ela é super forte, mas ela não é forte como o Hulk, então deixa o Hulk segurando. Pro Hulk ficar mais forte, o Homem-Aranha enche mais o saco dele. É o papel do Homem-Aranha encher o saco nessa história. É, embora no original, já faz tempo. Quem tem essa sacada de ficar provocando o Hulk pra ele ficar mais forte é o Richards, né? Não é o Aranha. Na verdade, ele não fica nem provocando, ele só fica tratando o Hulk feito um bosta. Cala a boca, Banner. Tipo, coisas assim. Mas, é que no caso... Como é que o foco é o Aranha, ele tem que ser brilhante de vez em quando, né? O Reed tá desmaiado até. Nessas lembranças do Peter, o Reed tá desmaiado. Quem fez a... Quem salvou todo mundo foi ele. Tá, salvou em partes, né? Ele manteve vivo pro Reed acordar e aí sim seguiu o que a gente lembra de ter acontecido. Pegou os lançadores de meia, as flechas do Gavião, a armadura do Homem de Ferro e... Usar toda a tecnologia. Abre caminho pra nós, filho, vai. Ação pra abrir caminho e, por muita sorte, não cair o resto da montanha em cima deles. Mas enfim, né? Depois o Aranha toma um espurro do Hulk, né? Porque o Hulk fala que tava bisbilhotando a conversa dele, do Aranha com o Capitão América. O que não faz fala, você é um bosta. Mais certo, porque fica bisbilhotando a conversa dos outros errado. Fala, você é um bosta, isso foi traição, eu sei me cuidar. O duro que você apoia ele, né? Ah, Hulk, tinha Hulk. Tinha Hulk, chupa aranha. E aí a gente termina a primeira edição com essa lição de moral que o Hulk dá no Aranha. Na edição seguinte, a gente já está em outro momento cronológico. O foco vai ser Denver. E alguém me explica por que Denver foi pega pelo Beyonder? Vai ver, será que o roteirista original era de lá? Não sei, só sei que Denver não existia no mapa da Marvel até esse momento. De repente, tinha até uma Mulher-Aranha naquele lugar, que não aparece nessa edição, aparece na edição das Guerras Secretas originais. É, foi mais pra explicar. Apesar que essa Mulher-Aranha, acho que foi... Acho não, com certeza foi feito só pro Aranha ser influenciado na hora do uniforme, ele achar que ele... Ah, eu fiz porque eu vi o uniforme da outra lá, da Júlia. O que não aconteceu na versão brasileira. Pois é. Ele é, viu, falou, né? Ok, e volta pra minhas cores tradicionais. No final ele voltou pro normal. Bem, nessa edição a gente começa com Denver sendo atacada por goblins. Por goblins bizarros. E quem tá ajudando os cidadãos de Denver é o Aranha, o Ben Green, no formato humano. Que nesse mundo ele conseguia voltar a ser humano. Na verdade, ele não tinha o controle. Ele perdeu a capacidade de coisa dele. É. Eu não lembro direito. Não, é isso mesmo. Né? Enquanto ele tava no mundo de Beyond, ele virou humano. De vez em quando ele voltava a ser coisa, de repente ele voltava a ser humano, ele não tinha o menor controle. Levou um tempo pra ele, ele aprender como controlar isso. Que é só no final da história. Que é quando ele resolve abandonar o Quarteto Fantástico. Olha que coisa. E quem mais está aliado aos cidadãos de Denver? Quem? Raimundo Nonato. Ele mesmo. Raimundo Nonato? Aí você vê ele fazendo piadas. E o salário? Na verdade é o Doutor Destino. Se aliou aos heróis para salvar Denver do perigoso ataque de Goblins. Aí eu esqueci de falar que tem uma fabulosa ajuda de Lockhead, o dragãozinho da Kitty Pryde. Ah, eu gosto do Lockhead, não é? Lockhead. É. No sotaque em inglês que você quiser. Eu já falei, meu sotaque é de Massachusetts. O meu eu nunca lembro de onde é, mas cada vez é de um lugar diferente. Sotaque itinerante. E eu gosto desse personagem também. Ele tinha sido criado há pouco tempo, né? Sim. É o que eu estou tentando pesquisar agora. Se ele já foi criado, se ele estava na história mesmo, se foi erro nessa história. A primeira aparição é de 83, né? Tinha acabado de sair do ovo. Se eu não me engano, foi um ratatá. Ele é um alienígena que ajudou a Kitty Pryde no momento onde os X-Men tinham desaparecido. É, no, foi quando eles estavam viajando no espaço. É, e a Kitty estava sozinha na Mansão Xavier e teve um ataque da ninhada. Eu gosto. Não, na Mansão Xavier, ela estava lá pro espaço. Eles passaram pelo planeta e eu, a Kitty estava lá. Ele começou a acompanhar ela porque não tinha nada para fazer. Vamos lá. Não tinha nada de bom passando na TV, né? Eu sei que mais para frente depois vai aparecer uma dragoa também. Dragonesa, por favor. Dragoa. Agora você me confunde. Qual que é o gênero de dragão fêmea? Dragonesa. Dragoa. Aí depois ela vai casar com o burro e tem um monte de budrões. Ah não, esse é Shurak. Bem, enfim. E aí depois eles impedem o ataque e a gente volta no tempo pra. No mesmo dia mais cedo. Não, um dia. No dia anterior. Onde o Aranha e o Ben chegam em Danger. Espanto temporal. Olhando pra cidade. É bizarro que, tipo, os cidadãos de Denver estão de boa, né? A cidade foi transportada pra um mundo completamente aleatório. Eles estão bem sussa. E o Ben Green, claro que explica. É claro que tá todo mundo sossegado. Olha lá, o Reed Richards tá com um holograma contando como tudo está sossegado. As pessoas de Denver, cidadãos, estamos num mundo chamado Battle World. Fomos tão transportados aqui por um ser de super poderoso chamado Beyonder. E heróis e vilões estão lutando. Mas breve os heróis vão resolver e a gente vai voltar pra Terra. Tudo bem? Ah, tudo bem. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Vamos continuar a trabalhar, né? Não pense, trabalhe. É mais ou menos essa é a explicação pros moradores da cidade estarem bem sussa. E aí a edição vai mostrar mais os dois heróis conversando e conhecendo os moradores do local. Tomagai foi procurar pra jogar que é dragoa. Ah. De nada. Tá bom, é dragoa, tá mais feliz? Agora tudo que eu acho que tem dragonesa também. Não, mas tem dragão fêmea e dragoa. Acho que dragonesa é uma raça. A dragonesa é a forma errada de falar. Essa é a alegria de falar que eu tô errado, Magarin, é isso? Dragonesa é uma mutante da Marvel. Sim. Da X-Force. Nossa, quem que é essa? Alguém fala, porque só eu que falo dessa. Parece que você gostou toda a revista. E eu tô falando rápido, na verdade. Não, não tá. Tá enrolando muito pra falar. Eu já tinha terminado as 4 edições. A primeira é ruim, a segunda é ruim, a terceira é ruim e a quarta é ruim. Pronto. Aonde vocês estão? Porque eu tava procurando a palavra pra jogar na cara do Mônio. Aí o Aranha e o Ben estão... O Aranha e o Ben estão comendo lá com... Num dos prédios, eles descobrem que o Lockhead tá lá pra... Ele tá ajudando os moradores que estavam fazendo churrasco de boa no mundo... No mundo do Battle World, no mundo de batalha. Família do Miles. É. Do universo meio-meio. E aí lá eles descobrem que o Doutor. Doutor. Nossa. Destino. Destino. Nossa. Foi acabado. São muitos doutores. Ele vem toda hora, vem pra. vem pra Denver conversar com o pessoal, fazer um chá da tarde. Caramba, no desenho, no quadrinho que estão eles, tá o pai do Miles, o Aranha. O pai do Miles. Desculpa, eu me assustei com a forma da cabeça do Aranha, eles. Enfim, com o pai do Miles, o Aranha e o Ben olhando o Dr. Destino lá do outro lado do prédio. O que aconteceu com o Dr. Destino? Tá meio deformado, ele é impressão minha. Tá todo mundo meio deformado, se você prestar atenção. É. Bem, é isso, a gente descobre Eu não consigo imaginar o Dr. Destino indo fazer uma social na cidade, cara. Pois é. A gente descobre que o pai do Miles é fã do Coisa. Que coisa, não? A gente descobre que o Aranha, de alguma forma, consegue dormir grudado na parede sem cair. É, foi ridículo isso. Ah, eu fico com a parede, eu fico com o chão. É um tanto desconfortável, né? Ele só gruda, acho que com a mão e com o pé, com a base, e não com o resto do corpo. Sem contar que ele precisa estar consciente. Nós já vimos várias histórias que ele perde consciência e ele desgruda. Pois é, mas esse é o mundo de batalha do Beyonder, tá além da imaginação. É alguém querendo fazer piada sem conhecer a porra do personagem, pelo visto. Bom, mas beleza, vai, daí o Aranha começa a ficar seguindo o Destino por aí pra ver qual é a dele. Aí o Destino vai lá falar com o Ben e com o pai do Miles, oferecer pra eles que ele tem equipamento lá pra dar poderes, que ele tá vendo os cidadãos, qual deles merecia ganhar poderes, pra ficar do lado dele, blá blá. Todo mundo passa a proposta, nisso o holograma do Reed aparece pra eles, uma chamada prioritária pro Ben, né? Que começa a discutir. O Reed descobriu que tem que o povo lá que atacou a turminha que tava nos arredores de Denver tá, tipo, num caminho de guerra, né? Tá, Warpath, qual a tradução exata pra isso? Tá tocando ponteiro por aí, pronto. É, exatamente, uma boa tradução. Vou até te perdoar por ter errado. A Dragoa. Eu vou continuar falando dragonesa pro resto da minha vida. Dragoa é muito feio, cara. Ah, mas pra quem fala Wolverine? Falava, tá, porra, dá um desconto. Faz 20 anos isso. Mais de 20 anos. Cacete. É, de agulha. Voltando. Que os bichinhos lá eram mais hostis do que ele imaginava, blá blá blá. E pra preparar a população de Denver pra porrada, mano. Porque os bichos vão chegar e o pau vai comer. A giripoca vai piar. Que me lembra que giripoca é um peixe, cara, muito estranho. Pois é, eu nunca mais consegui falar, pensar nessa frase sem lembrar desse detalhe, depois que eu aprendi. Eu não sabia disso. Bem, aí eles veem que o Destino tem razão e eles têm que criar mais pessoas com superpoderes. Não, eles não veem, eles não chegam a essa conclusão não, cara. Você tá muito errado nisso aí. Na verdade tem tudo pra pau. O Aranha fica mais preocupado em ficar protegendo os outros que estão lutando desguarnecidamente. Bonito isso, hein? Até que o Destino aproveita no final da pancadaria pra escolher as duas minas lá que ele vai dar superpoderes. Aí o Ben fica naquela do... Não, cara, a gente não pode deixar isso acontecer. Do Aranha, não, vamos deixar porque ele salvou o pai do Miles um momento ali atrás e tô devendo uma pra ele. Faz tanto sentido. Pois é, mais uma pra conta. Quais são as duas personagens, vocês lembram? É a Titânia e a Mulher-Aranha, né? Não, a Titânia não, e a Vulcana. Ah, a Vulcana, Mulher-Aranha, ela já tava por aí, só que não aparece. Ela já tava em Denver. A Titânia e a Vulcana. E aqui seria o momento pra ela aparecer, né? Se eles vão mexer com Denver, por que que a Mulher-Aranha não apareceu aqui? Pois é. Aí vem a predestinação do simbionte. Começa a terceira edição, né? Naquela batalha que eles vão lá expulsar o Galactus, né? Porque o Galactus resolveu consumir o planeta e acabar com essa porra toda. Certo ele. Pô, deixa eu terminar de falar que o Dr. Destino vai pegar a Titânia e a Vulcana e vai deitar e rolar. Levar as duas embora lá. Pode continuar. Pô, precisa colocar o deitar e rolar no... No guia lá do Aracnofã, hein? É. Essa expressão tá faltando lá. O pior é que a Vulcana já tinha aparecido... A Titânia e a Vulcana já tinham aparecido na primeira edição. Quando ele fala que os heróis foram... Quando a base foi destruída e os heróis foram... Então, não, mas elas já tinham aparecido porque isso aqui não tá em ordem cronológica exata, né? Ah, nossa. Ah, não. É do jeito que eles querem. Já apareceu, okay. Apareceu. Não apareceu. Aí, a gente aparece. Aparece de novo... Não, só não vou nem falar nada. Bom, agora a terceira edição, cara, começa uma viagem de ácido legal aqui. Começa? Eu achei que a gente já tava nela duas edições. Não, porque até então, pelo menos, as coisas tinham uma certa coerência. Vem cá, alguém me explica Galactus? Eu não sei se eu tô muito por fora da definição que deram pro personagem atualmente, mas sei lá, hoje ele faz parte dos Vingadores, eu não sei, né, mas nem o que tá fazendo. Então, é que essas duas edições aqui, elas querem muito bater na tecla de que o Galactus existe em várias dimensões, em várias realidades ao mesmo tempo, ele é uma coisa assim absurda. Pra mim, ele era um grande balde roxo na cabeça que comia planetas. Sim, fazer essa... Meio também, no Ultimate também tem o Galactus lá. Então, mas esse Galactus seria uma só uma representação. É uma coletividade, não é? Sim, é. Esse Galactus é. Então, mas esse depois foi explicado que esse Galactus não é uma versão do Galactus. Ele é um. Como se fosse uma entidade. Puta, como que explicar? É uma entidade homônima, que tem o mesmo nome, pronto. Não, é que tá, não é uma entidade homônima. Não é o Galactus que a gente conhece. É como se fosse um avatar do Galactus naquele universo. O Galactus mesmo é esse de balde rosa na cabeça e as outras são avatares dele. Quase isso. Então, mas o Galactus 66 não é o mesmo Galactus do Ultimate, é? Não. Essa é a questão. Sim, não. Sim, esse não. É o ponto. Então ele existe em mais de uma dimensão, é isso? É isso que eles querem fazer. É o que essa história martela com muita vontade o tempo todo. E quando eles estão em combate contra o Galactus, por exemplo, o Galactus ele fica alterando a realidade, você não pode confiar nos seus sentidos e o cacete é 4. É, digamos que não é a única coisa que não faz sentido nessa história. Mas... Cara, é tudo muito viajado. Aí o Aranha começa tipo com o Coronel Reed Richards no helicóptero dando a missão pra eles, que eles vão enfrentar o Galactus, caralho, a 4. De repente a Encantor tá do lado do Aranha sentada, aí o Reed vira tipo de um vampiro tentando pegar o Aranha, sei lá que porra é essa. Do nada assim, aí tá, e vai, pega, depois volta normal, depois não pega. É, não, aí de repente eles estão tipo num avião, o Reed continua passando a missão, mas como se fosse um comissário de bordo explicando o funcionamento de alguma coisa. Aí de repente eles estão andando no Jurassic Park, sabe, umas coisas meio malucas, cara. E o Aranha começa a duvidar, tipo, por que caralho o Zé Encantor tá aqui com a gente? Aí todo mundo fica bravo com o Aranha, por que nós não teríamos a maior heroína asgardiana conosco? Vocês estão malucos, mano? Ela é vilã, porra. Daí eu digo, não, o Galactus já está mexendo com a sua cabeça, você não está reconhecendo ela. Você está numa realidade alternativa. Ah, não, a realidade alternativa estão vocês, seus malucos, essa porra aí é vilã. É sério, cara, essa história é bizarra. Muito ácido mesmo. É muito, muito. Aí de repente ele mora com ela num apartamento, daí ela começa a explicar pra ele que na verdade aquilo tudo é uma ilusão. E que blá blá blá, nisso o Aranha começa a perceber que tem uma sombra gigantesca preta atrás dele, porque dela fala que nem o mesmo Luke Cage. Não, é a sombra. Ah tá, a sombra do Luke Cage. Aliás, só pra constar, fazem o Aranha reviver a morte da Gwen. Então, foi o que eu falei lá na frente, lá atrás, que quando falaram que... Não deixaram nem a Aranha quebrar o pescoço da Encantor. Ele ia ter essa chance dele. Então, é porque isso aí acontece porque Encantor fala que ele precisa se prender ao que faz ele ser ele, né? As coisas importantes dele. Ou seja, matar as pessoas. Faz sentido. Também. A primeira vez, coisa que faz sentido nessa história. que é pra não sucumbir às ilusões do Galactus, o caralho A4. A questão é que como o Galactus... Eu acho engraçado que é as mesmas cores, né, que elas usam. Ups. Verde e amarelo no cabelo. Amarelo no cabelo é ótimo. Ótimo jeito de falar que a pessoa é loira. Amarelo no cabelo. Então, porque a ideia é assim, como o Galactus ele é multidimensional, existe mais de uma dimensão e tempo ao mesmo tempo, o Aranha precisa se concentrar nas coisas que são importantes da... fazem ele ser quem ele é. Aí ele pensa na morte da Gwen, quando o Aranha mordeu ele, aí tem essa sombra gigantesca atrás dele que ele não sabe o que é. Ele sendo fotógrafo, ele não impedindo o ladrão, aquela papagaiada toda. Na parte da sombra ela chega, se não me engano, até a comentar, que ele fala, não lembro disso aqui. Ah não, numa outra hora pra frente quando a sombra volta a aparecer dentro do saco, que daí Cantor fala que de repente aquilo não é do passado dele, seria do futuro. É, quando mostra o simbionte lá, né? Aí tem a cena que a gente, pelo menos dessa vez a gente vê como que o Thor ganhou a capa dele, né? Porque no outro só fala que ele achou equipamento aqui, mostra ele usando o equipamento. Que dá... Nossa, fez uma falta. A capa e o elmo, pô, cara. Aí ficou evidente que ele pegou a porra da máquina errada, como se a gente já não soubesse disso. Pois é. É claro que o Arenda se pergunta, ué, o que tem de mais eu pegar um uniforme novo preto? Por que isso é tão importante na minha vida? Ó. Grande bosta. O que vai? Vai mudar nada? Ele tá lá, continua, ele vira o Aranha Negro lá. É interessante que no final da Batalha do Galactus parece que ele já tá com o uniforme negro, que não faz muito sentido porque ele só pega no final da história, não é? Não, acho que não, ele pega um pouco antes. Não. Ele pega antes. É, eu devia ter relido As Guerras Secretas pra lembrar o momento exato. Eu também. Tá com o uniforme negro. Mas que eu lembro, ele fica com ela nas últimas edições, ele tá... Na última batalha, ele já tá... Eles pegam... Eu acho que ele pega o uniforme no... Depois dessa confusão toda de montanha, que ele chegou todo quebrado lá. Eles vão se arrumar de novo aí. É, eu lembro que ele chega a passar um perrengue um tempo, porque ele não tem as teias. Que uma das coisas que ele fica feliz com o uniforme é que ele não tem mais o problema da falta das teias, né? É, porque as teias tiveram que usar lá o... É, pra escapar da montanha usou os componentes eletrônicos do lançador. Bom, whatever. Escapando da montanha, sem fazer manha. Aí termina essa edição totalmente viajada e ruinzinha pra caramba. E finalmente chegamos no pontinho final, que começa com o Destino Gigante indo pisotear os heróis, emulando até o traço do desenho do Guerra Secreta original, né? É, a edição as passada primeiras, também, a primeira... As primeiras páginas... É, nas duas últimas edições. Apesar do Aranha estar com um braço gigantesco aqui, mas tudo bem. É o simbionte. Ah, aí começa a edição, né, com o Aranha desmascarado, com o uniforme preto, tipo, servindo um chá na casa dele pro Jameson, que está entrevistando ele sobre... Vida, universo e tudo mais. Todos os incríveis poderes que ele tem por ser o mais incrível e amado herói de todos os tempos. A gente descobre que eles eram os incríveis amigos. A gente descobre que eles estão na Terra, em New Parker City. Aí quando eles estão conversando, o Duende Verde está na sala dele e acabou de matar o Tio Ben. Aí o Aranha simplesmente traz o Tio Ben de volta à vida, prende o Duende. Aí quando ele abre a porta, tá uma penca de vilão lá esperando ele. Inclusive o Galactus ali no meio. E a Encantor. A Encantor tá óbvio. Em todas as edições, né? Dessa revista. Aranha pega o uniforme no volume, na edição 8 do. Quantas são no total? 12. Falei, mas é pertinho do final já. Então, mas só que no ataque ao Galactus ele já tá, né? Já era o uniforme preto? Já. Tá, então ela só não faz sentido no comecinho. Ah, bom, mas é porque ele tá viajando, deve ser por isso. Sim. Mas voltando aqui, né? Ele entrega o duende pro James e fala: segura isso aqui um pouquinho. Aí destrói todo mundo com os incríveis poderes dele. Fazendo ele é aranha, o que faz melhor, que é matar todo mundo. Inclusive dando um murro na cara do Galactus. Isso não é pra qualquer um. Porque eu já vi muito daquelas páginas de você sabia, essas coisas. O Aranha já derrotou o Galactus. Aí usa essa imagem. É, então, gente, não. E aí o Tio Ben é atropelado. É, o Tio Ben morre de novo. A Aranha traz ele de volta à vida. O Tio Ben aqui é tipo o Kenny. Ah, Tia May. Não, porque a Tia May não chega a morrer, cara. Ele chega a morrer e é trazido de volta. Detalhe que o Tio Ben tem que avisar que a Mary Jane aguenta chamando ele pra deitar e rolar, hein? É, exatamente. Aí ele é atropelado ao James. Bem, o Raio-Aranha. Oh, não. Ele matou o Tio Ben. Filho da puta. Ai, droga lá. Traz ele de volta. Detalhe que logo depois que ele sai, a gente só vê o Juno falando: eu acho que o Venom acabou de matar o seu Tio Ben. Ah, ele fez. Ah, acontece toda hora. Tá coisa chata isso. Ou seja, nem com poderes divinos ele consegue impedir o Tio Ben de ser morto, hein? Puta que pariu, vai ser incompetente assim lá longe. Bom, daí começa detalhe a explicar... Detalhe que o Venom não existia, né? Detalhes. Quem liga? Tá tudo misturado, cara. Aí a gente começa a explicação do que tá acontecendo aqui, que tá o Dr. Destino conversando com o Garra Sônica, explicando, né, que ele sabe que ele nunca deveria ter esse tipo de poder incrível, que o ser humano não pode atingir esse tipo de poder, o cacete é A4. Pra quem não lembra, no final das Guerras Secretas, o Destino consegue tirar o poder do Beyonder, na verdade, sugar o Beyonder pra dentro dele, basicamente. Ui, assim, na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo, aí ele vira um mega deus. Mega deus, cara, quer dizer que é um deus acima de deus, é isso? Mega deus. O Galactus não é um deus? Não, o Galactus é uma força da natureza. Ah, tá, isso explica tudo. Tá vendo, vivendo e aprendendo, né? Mas então, aí blá blá blá blá blá blá. Aí começa a explicar como aconteceu, né? Uma hora antes. Eles estão na batalha lá, que eles estão tentando. Acho que é quando eles vão invadir o castelo do Destino, né? Pra resolver essa porra no final. Que é justamente quando o Destino tá com os poderes do Beyonder. Aham. Uhum. Ah, aquela não, nave lá desculpa, em cima. Essa é a batalha quando ele rouba os poderes do Beyonder. Sim. O Galactus e a nave começa lá em a sugar cima, energia. Não. É a nave do Galactus. Ou do Galactus. É a nave do Galactus. Que o Galactus ele resolveu absorver energia pra enfrentar o Beyonder, lembra? Uhum. Aí eles estão lá no meio da batalha, né? O que conta que começa a mexer com a percepção de todo mundo. Que o Wolverine ele vê a Jean e o... Ele vê a Jean? Jean Grey. Ele vê a Jean? Cacofonia. E o Peter vê a Gwen. Ah, esses dois correndo atrás das mulheres de suas vidas. Por um minuto, quando ele vê a Gwen aqui, a Gwen tropeça, eu achei que ela ia quebrar o pescoço nessa queda. Não, ele tem que jogar teia, senão ela não quebra. É, vamos lembrar, quem quebrou o pescoço dela foi ele, e não a queda. Ele tem que tentar salvar, se ele deixar, ela sobrevive. Na verdade não, se daquela tentar... altura, amigo, cair na água, você se espatifa. Ela só morreu um segundo antes. Ah, então tudo bem. Basicamente é o que aconteceu mesmo. É tipo se ela tivesse ido a ser atropelada, ele pulava, empurrava ela, ela caía e batia a cabeça na guia e morria. Mas ele faria ela morrer um segundo depois. Então, mas só ia mudar ela ia morrer de qualquer jeito, só o que mudou foi que ele matou. Não dá ideia. Foi pra conta dele, cheque, tá lá. Ele marcou o carimbinho lá de cheque. Bom, sei que o Deus, daí ela some, os dois ficam feito tonto procurando, aparece a Fênix Negra. Eu quero entender que tipo de alucinação é essa, onde eles realmente passaram por isso, mas tudo bem. Aí o Galactus passa, o Galactus, ó, o Destino passa voando por eles, né, que ele tá indo atrás do Beyonder, na fenda lá pra pegar o poder de vez. O Wolverine e o Aranha vão parar num planetoide, onde são atacados, inclusive, por uma das criaturas dos Herculoides. Ah, tá. Pensei que você ia falar do... que não é montanha, é músculo gigante aqui. Não, primeiro eu preciso falar do... eu esqueci o nome desse bicho, cara. Qual bicho? Esse Yeti aqui? Não, dos Herculoides mesmo. Logo depois que o Aranha tá ali olhando pro sapato do Rei do Crime... Ah, peraí. Veio que dispara as bolas de fogo, aquele rinoceronte. Ah, tá. É Igor. Não é Igor. Igor é o macaco. É, Igor é o gigante de pedra. É o macaco, é o gorila. Gorila de pedra. É. Tem uma minhoca que saiu do Duna aqui atrás. Saiu de onde? Do Duna. Não? É um pouco antes. Eu sei o que é, mas eu não conheço, manjo. Antes de aparecer o Rei do Crime. Bem, aí depois vem o carinha do Herculoides. Obviamente do Herculoides, não tem como fui pesquisar, viu, o Magaren, o Tundro. Tundro. O Eagle é o tipo de macaco, é o gorilão de pedra. Clube e o Tip são as melecas. E essas baratas? Não sei, barata não sei. Tchau. Fui. O engraçado é que... elas são bem nojentinhas. O Rei do Crime gigante só fica lá parado, né? Faz porra nenhuma. É um... como é que chama? É um holograma só. É um gordograma. Ou melhor, é um holotonelado. Isso me lembra aquela velha piadinha, né? Que eu não posso mais fazer eletrocardiograma. Por causa do meu peso, agora eu só posso fazer eletrocardioquilo. Bom, mas então. A questão é que durante o momento que o Destino tá conseguindo sugar o poder do Beyonder, por uma fração de segundo, o poder foi parou no Wolverine devido a uma rabada que ele tomou de um bicho. E olha, o Aranha foi tentar ajudar o Wolverine crava a garra no peito do Aranha e passa o poder pra ele. Porque é assim que funciona. Claro. E o detalhe é que enquanto o Peter conversando com o Jameson reflete o Destino conversando com o Garra Sônica, né? É, e o Peter mesmo, ele chega a comentar, numa entrevista ele fala que ele sabe que ele não vai ficar com esses poderes, que ele tem só por um bilionésimo de segundos, mas é o suficiente pra ele ter essa realidade toda pra ele. Aí depois o Destino vai lá, pega o poder de volta, apaga da memória dos dois que isso aconteceu pra gente manter assim, só manter pra falar, na cronologia. Isso não aconteceu, eles não se lembram. Se eles não se lembram, não aconteceu. E pronto, e acabou a história aí. Fantasticamente bem terminada assim. Ai, ai. Nossa, sério que acaba assim? Sério. Sim, fim. É tipo o fim do universo Ultimate lá. Então o que é que... fim, acabou, tchau. O que é essa carinha do Wolverine sorrindo aqui no final? Então, é porque assim, enquanto o Wolverine tá lá morrendo um pouco antes de passar os poderes pro Aranha, ele chega a comentar que ele se cura muito rápido. Aí depois que a memória deles é apagada, que eles voltam lá pra batalha, que ele tá indo, o Aranha fala alguma coisa tipo, né, que o Wolverine comenta que ele não tá conseguindo controlar muito bem as garras, elas ficam saindo e voltando sozinhas. O Aranha fala que não, você deve estar com algum problema, vamos ver isso. Ele fala, não, sossega porque eu curo rápido. E acaba. Então, justifica o sorrisinho? Não. Essa história existir, justifica alguma coisa? É, exato. Justifica a gente ter, não ficar com a cesta livre. Descontável. Apesar que eu preferiria ficar com a cesta livre. Mas você não tem nada pra fazer, não importa. É, triste. Tem que dar nota pra isso. É isso, foram 4 edições. Uma hora da minha vida que eu não vou recuperar. Aliás, 2 horas e meia da minha vida que eu não vou recuperar. Uma lendo essas 4 edições e 1 e meia gravando isso aqui. Com pois todo respeito a vocês dois. Eu entendo. Compartilha. I know what you feel, bro. Não é nada pessoal. Aposto. Ó, eu vou dar assim, só por causa do... todo mundo? É, mas é por rádio, ninguém vai perceber. Só por causa do bichinho do Herculoides. Os desenhos não tão bons, mas eles combinam com uma proposta de comédia. A ideia é ruim. Eu vou dar nota 3. Caramba, eu acho que foi a pior nota que o Prestes já deu em toda a história do Twip, viu? Do Aracnofã, poxa. É, dos Twip. 3 pedaços do Battleworld. Eu não sei nem o que escolher pra falar. Ele tá aprendendo. 3, deixa eu ver. Meu bichinho do Herculoides, 1. Eu fiz alguma piada no meio do programa aí, que eu falei, essa vale um ponto, só que agora eu esqueci qual foi. Mas seja lá qual for, eu vou dar um ponto por ela mesmo. 2. E fecha aí ou não? Fecha. Fecha aí, acabou. 2, tá de bom tamanho. Vamos lá. História ruim, ideia ruim, não acrescenta nada de importante pra saga, porém. Nem na minha vida. é uma unanimidade que o Tundro faz essa história ganhar pelo menos um ponto. Cara, eu tô querendo achar motivo pra não dar um de nota, peraí. Lembra-se da 2 horas e meia perdida. Você não tá ajudando. Ah, tá. Não, não lembrei qual é o motivo do outro um ponto. Qual vai foi? Ter... Dragoa. A Dragoa. É, tem o Lockhead, pô. Tá bom, vai. Vou dar mais um ponto pelo Lockhead. E acho que eu vou ficar com 2 mesmo. Vou acompanhar o Magari nessa média, cara, nessa nota. 7. Como sempre, eu presto. E o Dante... Se o Dante estivesse aqui, daria pelo menos 6, 5. É, a história não é muito boa, mas estamos 6 aí. Não tem como essa história ganhar nota maior do que 3, cara. O Dante daria, no bom sentido. Ou no mau sentido. Ou, sei lá. E faz a nota ficar com uma média, vai sendo muito, muito, muito bonzinho de 2,5. Ah, tá bom. Na metade das nossas... 2 nosso e 3 do Pesto. 9 fora, 2,5, tá bom. Arredonda pra 2, já era. Muito triste, cara. Nossa. Muito triste. Culpa do Ari. Teve algum trip view com nota baixa assim já? Ah, teve várias. Teve aquela do... Nossa! Arrastando a... O Hércules arrastando o Manhattan. É, Manhattan. Ah, o anual. O anual do... Anual do... Blacksman? Blacksman lá. Verdade, verdade. Mas acho que não chegou a 2,5 de média geral. Não sei. Normalmente os trip views não chegam porque tem o Dante e o Presto que ele sempre... É, porque a história é isso. Toma 6, toma 7. E eu jogo ela mais pra realidade. 2, 1, 0. Essa aqui é tensa, cara. Não é só o Aranha ser retardado. É muita coisa envolvida. O Aranha retardado é. Mas ele ainda não é tão retardado quanto o do Inumano lá. Aquilo sim é o... É o top. O top do Aranha Retardado é aquele. É, aquela eu tô criando coragem. Tipo aquela, não, não leia. Não leia no tempo. Não perder nada. E aquela lá, o Presto e o Dante já deram 6, 7, sei lá quanto foi pra ela. A história no geral não é. Ela é ruim, não sei. Ela não é tão ruim assim. Ela podia ser pior, entendeu? Poxa, uma coisa que eu aprendi é que essas coisas sempre podem ser piores, mas eu já falei isso hoje. Eu acho essa pior, por exemplo. Não, naquela tem o Aranha sendo chamado a atenção por um jovem inumano. Jovem inumano. Acho que essa é a parte que mais incomoda o Magaren, cara, porque ele comenta tanto disso. Pois é. Não é jovem mutante, não é jovem vingador, é jovem inumano. E daí? Cara, inumanos não tem moral nenhuma, essa é a questão. Enfim, acabou essa bosta, viva nós, terminamos, sofremos. Acabou. E agora a gente vê no próximo Tweep View. É, semana que vem é Tweep News e Cast. Então, até o próximo programa. É. Falou. Espero que seja melhor que essa. Não deve ser difícil ser melhor do que essa. Depende, se a gente for refazer um remake do Aranha com os Inumanos lá, é pior. Deu pra perceber que eu não gostei daquela história? Muito ótimo, seu coraçãozinho. É. Abraço. Abraços. Tem que finalizar, né? Abraço. Okay. Até. E as secretas. Uhul. Devia ter continuado secreto. Presto, vamos. Magaren? Caiu. Deixa eu chamar ele de volta. Caiu mesmo? Não sei, acho que sim. Ô, droga. Deixa eu ir lá no Nunca Facebook. Saberemos o que ele ia falar. Não, não é assim também. Ele não morreu, cara, calma. Volte, filho de Satan Ghost. Volte logo, nos ajude a terminar isso rápido. Olha que pilantra, mano. Ele vai usar o truque de que caiu pra não terminar de gravar essa desgraça, tô vendo isso. Pior que a gente nem começou. Isso é falta de Satan Ghost no coração, cara.